a gente vai detonando por aqui, minha gente. Eu tô com a Mayara Barreto. Ela representa as DJs mulheres do Pará. Tem que respeitar, bebê. Wave, minha DJ. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que a Alexa mandar... Bora começar. Vai fazer. Desce até o chão. Desce até o chão. Desce até o chão. Vai descendo, vai. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Isso é Point Show, Mayara Barreto. Todo mundo vai fazer. Rapaziada do samba e do pagode aí em seguida. Tem o nosso baile do Patrese. Bora, DJ. Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha. Vai dançando de mansinho. Dá uma tremidinha. E pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana. Porque na minha cama tu tá falando que me... Me diz assim, minha DJ. Mayara. Vai curtindo no Punch Show. Se ferrou. E o que é DJ? Tu se apaixonou. Diz que eu sou seu passatempo. Passa... Só quem sabe vai cantar. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a... E ele já tá ao lado. Boca. Gerente Marcelo. E diz que eu sou seu passatempo. E não podemos esquecer que sábado é o aniversário do nosso gerente Marcelo, Associação do Promorar. Vai ter vários DJs aí, inclusive o DJ do Crocodilo, o DJ do Mauro Som, vários DJs convidados. E o convidado especial sempre é você, vai bebê. Tô impressionado com essa mina. Puxou! Sua boca está me insinuando. DJ Mayara. O aquecimento, minha GG. Me faz sentir calafrio como as estações. Transcende a brisa do vento e suas vibrações. E agora tu diz, vai. Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, ela zona sul. É aí que o favelado se apaixonou. Jefferson Potter. Volta em mim. O nome da emoção, olha a mochila. Olá. Mochila do croco. Acontecendo a tu. Ei, bebê. Ô, oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Ah, normal, se eu te vejo já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia... Um gingado bacana, vai. Parece que... Isso. E agora vai se realizar. Oh, baby. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. Olha só, gente, o rock é só aqui fora hoje, viu? Vida quente. O bagulho doido vai ser aqui mesmo. De um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Bora, gente. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Tu tá sofrendo, tá? Tô sofrendo e ela não tá me atendendo. Solta a voz e diz agora. Oh, baby. Yeah. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Atende. Atende, mestre. Baby. Vai, bebê. Me atende. Ai, que vontade de tacar. O aquecimento já tem pra 13. É o Zé Vaqueiro. O carioca é o original. Vai beber. DJ Mayara Barreto, a DJ do rock sem fim. Um jeitinho, minha DJ. Você pode me ouvir. Tenho tanto pra dizer. Rock aqui. Faz tempo quero falar com você. Hoje é no friozinho, carioca. Desculpa aparecer assim. Não quero atrapalhar. Só me... Thiaguinho Cedês. Deixa eu terminar. Bora, Thiaguinho! Saudade tem nome. Saudade. Maiara. Eu, meu coração ainda é teu. Só as mulheres virgens vão perceber. Vão cantar bem alto. Vem como eu volto. E volta comigo, bebê. Volta comigo. De diz aí. Vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. Manda o áudio, vai. Volta comigo, bebê. Volta comigo. É rock sem fim no pois. É errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Mas ela tem, minha gente. Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado. O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. Cuidado com o amigo fura-olho, viu? Pelo amor de Ei, Fernandinho, imagina só, mano. Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando seu estresse. Tu imagina. Imagina se ele desconta com aquela mancada. A marquinha que eu deixei no teu. Não pode parar. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você. Solta a voz, meu amor. Não vou não. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. Cê tá batendo muito mais que um grau. Solta a voz, meu punho de show. Quem sabe assim, ó. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, de mansinho, seu batom aqui no pois. Eu bebo. Tu bebe? Eu bebo cerveja. Mas peraí, minha gente. Ô, baby. Teu cheiro tá grudado no meu cobertor. Tu não me sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer a... E agora? Tô sentado gostoso com olha bandido dizendo não para, não para. Tô gemendo com olha manhoso. Só quem tá solteiro hoje no Point Show vai dar um gritão assim, ó. Tô com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca. Deixa amar de safada, no espelhado, nós... Deixa andar, tá fazendo aquele gingado, vai. Uma tapa na raba, eu tô com saudade. E aí, Lucas? De deixa louca. Tamo junto, mano, ó. Não esquece, na semana tem rock sem fim no Barreiro, mano. Pelo amor de... Espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na raba. Ei, menina DJ! A DJ do bagulho doido! A DJ do bagulho doido! Com ela, o rock é sem fim, porra! Muita calma nesse momento, bebê! This is the rhythm of the night! The night! Oh yeah! Tá chapada, tá doidona? Que tal tu misturar um pouquinho e jogar na batida agora? Vai dançando caqueado no gingado. Só quem tá solteiro. Só quem tá solteira. Me separei, porra. Tô solteira, solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você. Sentar na você. Sentar na você. Sentar na você. Sentar na tua piroca. Vem todo mundo se jogando no bolo. Isso, de mansinho, vai. Ele não deu valor, agora quer correr atrás. Perdeu o otário que ela não te quer mais. E lá no Instagram, nós tá gravando story. E por trás da telinha você tá nervoso, boy. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo só as nervosinhas, né? Vai. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo só as historinhas jogando. Joga tudo, joga tudo. aqui no Ponte. Na nossa quarta-feira do Gentilho, DJ. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. E assim, ó. Dois passos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Esbarre no seu olhar. E ela vai movimentando no talentinho. Ela tá, tá movimentando, tá, tá movimenta, tá, tá, tá, tá movimenta. Vai, Adriana, pra cima, vai. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimenta, tá, tá, tá movimenta. Agora ferrou, segura. Quero ver no camarote dessa festa. Eu quero ver você dançar pra mim. Tem faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebola, rebola, vai rebola de mansinho. Isso, vai deixando na batida. Daqui a pouquinho vai rolar o baile do Patrese. Vai ser bagulho doido. Enquanto isso, a Maiara Barreto vai detonando no ponte. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Ei! Mozão, quer me chamar de cachorro? Olha só os garçons aí. Ei. Bora recolher as cadeiras que ninguém tá usando, por gentileza. Cachorro logo tu... Bora ver, bora ver, bora ver. Fala a verdade. Bora, garçons, bora trabalhar, mano. A verdade explana pras suas amigas. E aí, minha DJ? E o DJ Guga é o cachorro da tua vida. E o DJ Guga é o cachorro da tua vida. E de mãozinho vai tocando, vai tocando, vai. É no 12 no pois. E é todo mundo louco hoje. Ó, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Ó, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar. Então, bebê, tô louca de lança. Chama que ela vem. Que minha bunda balança, tô Maiara. Chama, ó, que minha bunda balança aí. O que acontece, velho? O que acontece no pois? Vegas. Corre no pois. É isso aí. Faz ideia, pô. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. Vai dançando, vai curtindo. É Ponte Show, a nossa quarta-feira do Ponte. Já tá enrolando tua língua já? Tá, tá cedo, desgraçada. Tá beleza então. Joga na batida, minha DJ. Vai dançando, rebolando até o chão. Joga esse cuzão, gira o cabelão. Joga esse cuzão, gira o cabelão. DJ Maiara. E o DJ já te avisou que essa explosão hit a rocha funk. Agora, agora. Os paredão, novinha tua safada, joga as duas mãos no chão. Só um cuzão. E gira o cabelão. Só um cuzão. Me gira o cabelão. Vai devagarito, vai embaixo, subindo e pina da bunda. Só um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. Olha só, gente, quem quiser comprar cerveja lá dentro, tá liberado, mas o rock vai ser aqui mesmo, tá bom? Só um cuzão. Joga o cabelão. Eu sento rebolando, chamando seu nome. Chama a mochila. Maiara. Chamando seu nome, subo, subo, rebolando, chamando seu nome. Se a tua mulher tá de gracinha, tá afim de ir embora, não quer curtir o Rock Sem Fim, fala pra ela o seguinte: quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, à vontade, só não vale. O meu parceiro Euler do Ponte, com saudade. Ele, José Chaves, mano. Bora, porta... José da Casa de Massagem, o Rodrigo. Vale, o Yarley da TJ, meu parceiro Iago Machado. Tá todo mundo juntinho no Ponte. Pode ir embora, porta aberta, à vontade, só não vale ligar, dizendo que tá com saudade. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, à vontade, só não vale ligar. Tá com saudade, quer TBT? Brinca do cabelo cacheado, da cor do pecado. O Hoje eu acordei meio bolado e ainda estou no quarto olhando seu retrato. Já já tem baile. Lembrando do nosso amor do passado. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar. E agora, bebê? Nós dois pelados dentro do carro. Assim é bom. Um vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro. Vai, amor, só sente a fúria do meu amasso. De lado, de quatro. É tô deixando o pai te dando aquele tra... Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado. Se eu tô com duas, ela diz que sou safado. Se eu tô com três, ela... Ei, José. Ei, Euler. E se eu... Te liga no papo do garoto aí, mano. Calma, amor. Tem pra todos, eu tô com tanto recado. Tem paixão, dá um tempo. Escuta que eu vou dizer. Posso até ficar com elas, mas é pensando em você. Muita calma nesse momento. Peraí, minha gente. Peraí que já já tem mais. Respeita a cara da mina. A Maiara Barreto é foda. Vai, minha DJ. Vai tocando na batida, na batida, na batida. Esse é o nosso point. É o nosso point show, DJ. Quando vai no amor, se olha no espelho. Gosta mesmo de mim. Canta assim, vai. Vai me dizer que era pra sempre. O que é isso, meu amor? Isso é amor ou uma doce mentira? Chega e chama DJ Maiara Barreto. Eu não quero tocar em você, oh baby. Batira, vai. E fazer seu jogo vai me deixar louco. E o que, bebê? Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Olha a Flávia ali delirando. E Flávia? Coração quebrado e orgulho inteiro. Diz pra mim, vai. Amar assim. Jamais dizer adeus. O que, bebê? A grande surpresa. E me ver assim, ó. Assim, se morrer de amor. Tem que ser do jeitinho que você sabe, minha DJ. Aquela viagem bacana do Point. Ei, Sandro, quem toca, mano? Maiara. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende. Que sonho bom. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira. Que nenhum outro amor no meu coração foi tão forte. Bora, Fabrício. Me sinto apaixonado. Olha o Marlon. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Vem, mochila! Vem, pode! Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Uma hora dessa, o pote tá quieto. Meu amor, hein? Eu gosto de ver ele 6 da manhã. Me lembro, vejo o que vivi. Diz aí. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração. Bora, Fabiola. Diz. Foi no lava-naves como um sonho. Quero se pede que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava-naves o amor. Aquele beijinho, burra. Eu deito me fascina como te desejo. Mesmo se tu te vai sinto o teu carinho. Amor no lava-naves, o amor surgiu. Te liga no som, meu amor. DJ Maiara Barreto. Eu tô com a Maiara Barreto. Ela representa as DJs mulheres do Pará. Aqui. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir. Assim que é bom no escurinho. Preciso de você, Maiara. Porque ninguém vai conseguir separar você de mim. Tá apaixonada? Então canta pra mim, vai. Quem será? Me diga quem será. Esse cara que te liga antes de você deitar. Atende, mas. Quem será? Me diga quem será. Sim. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe. Fala, bebê. Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar. As meninas do barreiro, mano. Não vou brigar, vou atender. Não é só discar, não finge que já me esqueceu. Sabe de cor, meu celular, não finge que você perdeu. Você perdeu. Os caras doidos vão cantar agora. Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica, esconde, diz aonde você tá. Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe, eu atendo, é só ligar. Já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje, faço um ano. E agora, meu gerente? É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar. É só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar. Vai girando na batida que a Maiara vai tocando. Minha parceira Sam, minha Manu, Marlene, as mal faladas estão do ladinho, DJ. Se eu bebi, não foi por causa de você, posso chorar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Ando pensando que ainda sofro por você. Vem até o momento, vai. Seguro, não me lembro de... Fala pra aquele desgraçado agora assim, ó. Segue a sua estrada. Eu já te esqueci. Tu tem certeza, Fabiola? Quando o amor acaba. E aí, Luana? E aí, meu preto? O coração sabe o caminho pra seguir. Diz aí pra mim. Deve ser outra pessoa. Bora, Jaguinho. Mas se fosse diferente, se ela fosse eu, você também assumiria que não me esqueceu. E hoje, Letícia? Hoje é dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro dia bem. Mas e essa aqui? Amar é admirar com o coração. Essa é a visão. De alguém que ama, duvidas, não sobrepõe a paixão, dá um pouco tesão, encontramos na cama, nenhuma grama de medo de errar, tão pouco consigo de... Essa tu sabe, né? O amor que sinto por você ter. Você me chama, tá pronta, vem já. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Diz aí, meu pai. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu. Diz pra mim, vai. Vou gritar, pra mundo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. E você? Você é o meu par perfeito. É Punch, DJ. Vai começar o caqueado aqui no Punch. Dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu, dararu. Joga todo mundo, joga lá pra cima. Joga todo mundo, joga lá pra cima. Joga a mãozinha, joga pra cima. Joga a mãozinha, joga pra cima. Quem tem amiga sapatão, dá um grito aí. Quem tem amigo viado, faz barulho. Quem é do Remo, quem é do Paysandu, quem é corintiano, quem é flamenguista. Joga todo mundo, joga lá pra cima. Joga todo mundo, 3, 2, 1, vai. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil... Joga a mãozinha! Ex, era atual. Sal, sal, sal. Fogo! Então fogo no parque, então fogo no parque. E é muito fogo no parque. Então fogo no parque. Pegando fogo, pegando fogo. Tá pegando fogo no fogo. O bagulho tá fluindo com batidão diferente. Do batidão, tá do batidão. É esse aqui, a é esse aqui, a é esse aqui, a é esse aqui. Daqui a pouquinho tem o baile mais famoso do estado do Pará. A é esse aqui. Tem o baile do Patrese. E a Maiara vai detonando. A é esse aqui, a é esse aqui, a é esse aqui. Gêmeo. Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque. É muito fogo no parque. Pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. Vai beber, tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida. Então toma, toma tua pizza. Vai, toma tua pizza. Vai, toma tua pizza. Toma tua pizza. Toma de caralho, toma de caralho. O gingado, caralho. No caqueado, toma de caralho. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o ca... Tá na hora do caqueado, mano. Caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. O DJ que tá tocando e ninguém fica parado. E a Maiara tá tocando e ninguém fica parado. Bora pitbull, vai pegar as cachorra. Bora pitbull, vai pegar as cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga, joga o anzol. Puxa o carretel, mas como é que é? Meu. E joga o anzol, mas como é que vai? Mostra como é que puxa vai. Tua bicheca, fecha a tcheca, bicheca, fecha a tcheca, bicheca, fecha a tcheca. O que é isso, mano? Fecha a tcheca, bicheca, fecha a tcheca. De mocinha, fecha a tcheca, bicheca, fecha a tcheca, bicheca, fecha a tcheca, bicheca, fecha a tcheca, bicheca. Vai no caquiá, vai no caquiá, vai no caquiá, vai no caquiá. Acelera tudo, minha DJ. DJ Chif, porra. Vai começar o caqueado das bandidas. Vai começar. Lá vem as bandidas, mano. As novinhas tão malucas, tão fazendo o caqueado. Não era tu que era bandida que fumava um baseado. Era tu que era bandida que fumava um baseado. Eu tô chapado, eu tô louco, eu tô chapado. Sofrendo de amor, mano. Diz aí. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre. Mas pobre, conhece. deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, e deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, e deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Ela quer dar pra batido, ela quer dar pra batido, ela quer dar pra batido, ela quer dar pra batido, mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra batido. As minhas mal faladas do sideral, mano. E a pastora Sam é Manu, o Arlene tá junto comigo também. Obrigado, meninas. DJ Lohan que tá tocando. Joga tudo, joga tudo. Tem que ser de mansinho, minha gente. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Que o pau morre. Nós empurra na tcheca. Soca, soca, soca, soca, soca, soca na tcheca. Catucadão na tcheca, catucadão na tcheca. Ele é novinho e já tem. Ele é novinho e já tem. Agora eu sei que tem. Você vai lutar. Agora eu sei que tem. Você vai lutar. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Agora eu sei que tem. Você vai lutar. Agora eu sei que tem. DJ Lohan que tá tocando. Ei, Rodrigo. Cuidado, viu, mano? Eu vou tocar também, te machuca, tô sempre no chupa, cheio de atenção. Quem nasce pra ser puta, sempre vai ser puta. Sua filha da puta, não pega visão, meu bonde, eu vou tocar. Se elas te pegar, é só em ti. Tipo assim, no caqueado, no caqueado. Começou o rock tudo, o bicho tá pegando. Começou o rock tudo, o bicho tá pegando. Vou te desafiar, agora tu vem dançando. Vou te desafiar. Vem dançando, vem. Vem dançando. Eu corto pra esquerda e tu dança pra direita. Eu dou-lhe pra direita e tu dança pra esquerda. Pra esquerda e tu dança pra direita. Eu dou-lhe pra direita e tu dança pra esquerda. Vai! Tá moleque doido, tu dança desviado. Vai moleque doido! Tu dança desviado. Dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí, dança aí. China! Vai dançando, vai dançando. Vai dançando de mansinho, vai de mansinho. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Vai dançando, vai dançando. Vai dançando, vai dançando aqui no corpo. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. É assim, ó. Agora eu sou solteira, agora eu sou solteira, agora eu sou. Tu tá solteira, tá? Separei, porra. Eu sou solteira agora, sou solteira agora, sou solteira agora. Sou solteira agora. Que dia do pai, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar. DJ Mike. Sentar, sentar, sentar, sentar. E no gingado, no gingado, vai. Como é que é o bagulho? Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. É a dança do viadinho, a dança do viadinho. É a dança do Thiaguinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. É, Thiaguinho. Atenção, menina. Segue o baile. No baile. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. Então bota, bota, bota que eu vou usar. O caqueado não pode parar. Olha o barulho da cama. Rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, rank, olha pra mim, estou precisando te falar que outra pessoa não há. E o que, minha gente? Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. O batom na minha camisa você deixou na despedida. E agora, Chu? Agora vem. Foi, meu amor, que saudade de você. Tô mentindo que te enganei. Ah, daqui não saio, olha pra mim. Te liga aí. Vê se me entende, a chuva não passa e a noite... Ei, Márcia, fala assim, Márcia. O Josué, porra. Sou um cara malucão. Tu só gosta é de ladrão. Fim de semana é tradição. Vai! Um som talvez não seja o melhor pra ti, mas princesa, libera-me. Você abalou meu coração com esse jeito. E Fabrício? Vejo seu Mas lá vem a doida do Pix, DJ. Quer ver peitinho? Quer ver bundinha? Quer ver marquinha? Naquele pinha. Quer... Essa música aí. Naquele pinha. Quer ver... Tu vai oferecer pra aquela tua amiga que ela não quer trabalhar nunca na vida. Naquele pinha. Mas ela adora fazer um besta. Pinha. Quer ver... Adora pedir um Pix. Pinha. Quer ver marquinha? Então, bebê. Então manda um Pix aí, caralho. Mandar uma bala na tua cabeça de ponto 40. Esse é teu pai. E Adriane Cruz, olha, parabéns pra você, meu amor, saúde, muita paz, muitos anos de vida. E obrigado por você estar aqui com a gente comemorando aqui no nosso Punch Show do pai do Patrés. DJ Ângelo Mix. Criminoso, criminoso, criminoso, criminoso, criminoso, criminoso, criminoso. Vai beber! Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. E ele é David de Sol. Galera do churrasco do César, mano. Pega, pega, pega, pega, pega. Pega ele. Pega, pega, pega, pega ele. Pega, pega. Vai dançando, vai dançando, vai. Vai dançando. Vai aqui no point. Eu tô saudade daquela citaquinha que de quem. Bota o neném. Bota o neném. Diz aí, José. Bota o neném. Ei, Fernandes, qual é a parada, mano? Vai ser bebê, enquanto o som do paredão toca. Se caça o seu batom, vem ser beba. Eu bebo certeza, eu bebo certeza. Já vou falar que não quero beijar sua mão. Na balança, eu vejo criança, tá de quatro vezes, tá por isso. Você vai, amigo, eu te amo por... Diz aí. Imagina, vai. Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando seu estresse. Maiara. Imagina Barreto. Se ele descobre a roquinha que eu chego aqui. E agora? Já há tempo que eu tô aqui de olho em tu, com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber, será que é hoje que eu você novinha, faz é mó tempo que tô aqui de olho em tu. Tem umas amiguinhas mexendo o bumbum. Marlon, tarado, e tu isso saber. Marlon, onde que vai ir? Tu isso diz. A delícia da bugarim só não pode se apaixonar. Você acaruma, sei que só não pode se apaixonar. Vai sentando de mansinho. Só não pode se apaixonar. Você acaruma, sei que só não pode se apaixonar. Vai começar o caqueado, caqueado da dancinha. Vai começar o... É muito caqueado, mano. Faz a dancinha da quadrilha. A dancinha da quadrilha. Vai dançando, vai dançando. Da quadrilha. Faz a dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Vai dançando do carimbó. Dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Faz a dancinha da capoeira. Dancinha da capoeira. Dancinha da capoeira. Dancinha da... Isso, do talentino, vai. Faz a dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Dancinha do carretel. E puxa o carretel. Puxa o carretel. Dancinha do carretel. Puxa o carretel. Dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Vou te pegar. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Tem um momento. Pega, pega, pega. Pega ela agora. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Arô, mano, é verdade que tu vai por... Vai girando de mansinho aqui no ponte. E já já tem o baile do Patrese. Ele já tá por aqui. Já já ele vai detonar tudo. Bora, bebê! Não complique. Muito simples. Só fazer depois. Um mais um. Menos você, sou eu. Vou viver o meu amor sozinho. E agora tu diz: você me perdeu, agora chora. Solta a voz. Tem mais uma, DJ. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Canta, vai. Os cinco namorados, vai! Que eu ia pedir pra voltar, que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Diz. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender. Um dia vou te esquecer. Um dia, né, mano? Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Fala pra ele agora. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver. Te... Só as mulheres solteiras. Pra valer. Vai cantar. Assim, bebê. Quando eu te vi. Gostei. Quando eu te vi, gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei. Estava tremendo. Tava tremendo, isso é muito sal. Calma, você foi até mais ou menos. Quando foi te beijar, beijei. Quando te abracei, te amei. Naquela noite falamos. A tua gatinha tá do teu lado. Prometi. Olha pra ela. E você. Uma cara de tarado. Mudou. E canta assim, ó. Qual o tamanho do nosso amor? Te amo tantão assim, ó. Assim, minha gente. Desse jeito, ó. A batida que é bacana pra galera cantar aqui no Point. Assim, ó. Sinto saudades do que a gente não viveu. E o que, bebê? Eu só queria uma chance pra te provar. Fala assim, garoto. Eu vou te fazer feliz. E que seja só por um. Mas o que, Fabrício? Mas se você quiser sobrar, eu não quero nem saber, mano. Eu tô no ponte, eu tô no baile do Patrese. O que vai? E o bagulho em dois. Joga todo mundo! Joga lá pra cima! Joga todo mundo! Joga todo mundo! Só os caras doidos. Joga a mão e dá lição. Só quem gosta do Cabaré. É o melhor lugar pra tu apanhar da tua mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. Cabaré. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã. Quer esquecer tua ex-mulher? E vem pro cabaré. Vem pro cabaré. DJ Índio é o brabo, porra. Quer esquecer tua ex-mulher? Vem pro cabaré. Vem, bebê! Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é... O que que ela quer, mano? Talarica, tá sentando no macho da tua bica, e tu vai tomar... DJ Yud é o brabo! Empurra que eu sou puto, empurra que eu sou puto, empurra que eu sou puto, empurra que eu sou puto, empurra que eu sou puto, empurra que eu sou... E a parceira R. Kelly, eu sou puto, empurra... Ela que tá curtindo a gente via WhatsApp, ela que tá em Bragança. Empurra que eu sou puto, empurra... Tamo junto, viu? Empurra... É nós, bebê. Empurra que eu sou... É Ponte. Empurra que... É baile do Patrese. Empurra que eu sou puto, empurra... Meu gerente, Marcelo, de Mocinho. Empurra que eu sou puto, empurra... Empurra que eu sou puto, empurra... Empurra que eu sou puto, empurra... Empurra que eu sou... Good night. J, Rodrigo, eu e José, tá todo mundo junto. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, já já tem baile, DJ. Vai começar o caqueado, começar o caqueado, começar o caqueado, começar o caqueado. E aí, burra? O caqueado. Tudo certinho aí? O caqueado. Começar o caqueado. Começar o caqueado, começar o caqueado, começar o caqueado. Então, fogo no baque, então, fogo no baque, então, fogo no baque, então, fogo no baque. Pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo. Papo, papo, papo, papo, papo, papo. Bora, Habib, pra cima. Toma tua pisa. Vai. Toma tua pisa. Vai. Toma tua pisa. Toma tua pisa. Aí, Jimmy, é TNT. Esse é o DJ Paulinho. Do talentinho. Tu vai descer. Desce. Tu vai subir, vai. Se você fica cansada, você desce pra... Kika. Fica uma vez. Kika gostoso. Fica uma vez. Fica de novo. Joga, joga, joga, joga, joga. Joga tudo pra cima, garoto. Ai. Eu quero ver a moreninha descendo, descendo. Eu quero ver a moreninha. É fuga, mano. É fuga na zona de casa, bolacada toda. 3, 2, 1, vai. Vou deixar vocês agora com Marlon Beach e o baile do Patrese. Obrigado, gente. Obrigado por show. Obrigado, meu gerente Marcelo. DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim.